palma aqui ainda não parou, viu, irmão? Passando no Delé, valeu, Renatão. Alô, Brindão. Já. Já dormi. Eu vim do Marajó. Eu vim a mostrar dessa gente a dança do carimbó. Só vai dormir na segunda-feira depois do trampo. Segura, garoto. Segura, garoto. Segura que eu tô no Limeira. Pra você curte uma boa sequência musical. Olha aí, ó. Que navio é esse que chegou agora? É Paraguaçu que já vai embora. Que navio é esse que chegou agora? É Paraguaçu que já vai embora. Lá vai ele. Vai lavar o siri na maré. O siri não vai lavar outra coisa. Botei a cana no fogo e a cana não quis assar. Ah, sacana. Botei o fado no fogo e o fado não quis assar. Ah, sacana. Lelele. Hoje é dia de lavar caranguejo. Na maré. Vai lavar o caranguejo. Na maré. Vai lavar o siri. Que navio é esse que chegou agora? É Paraguaçu que já vai embora. Que navio é esse que chegou agora? É Paraguaçu que já vai embora. Na maré. Vou apanhar o açaí. Na maré. Vai lavar o açaí. Atenção, moçada. É a dança do boi no salão. Três pra cá. Vamos lá. Eu vou perguntar. É a dança do boi. O mais querido de vocês. Vamos lá. O mais querido. É o boi da moçada, meu boi. Vai entrar no salão, vai brincar. Dança, meu boi, pois vai. Vamos todos brincar. É o boi da moçada, meu boi. Vai entrar no salão, vai brincar. Dança, meu boi, pois vai. É, Augusto! Vamos todos brincar. Eu vou tocando e você responde. Com a força do seu. Qual é a parada aí? Responda se você gosta. Quem é do seu coração? Responda se você gosta. E aí? Quem é tunante, levante o braço. Quem é vascaíno, levante o braço. santista, levante o braço. Quem é Palmeiras, levante o braço. Quem é Paysandu, levante o braço. Tá fraco. Quem é Remista, levante o braço. Corintiano, levante o braço. São Paulo, levante o braço. Pergunta, você responde, com a força do seu pulmão, responda. Quem é casado, ninguém fala, né? Do seu coração, responda se você gosta. Quem é? E aí, Biduga? Quem é solteiro, levante o braço. Mentira! Os estudantes, levante o braço. É igual só estudante. Quem gosta de mulher, levante o braço. Mentira! Quem gosta de homem, levante o braço. Os paraenses, levante o braço. Os brasileiros, levante o braço. Os caras pintadas, levante o braço. É Paysandu, levante o braço. Remista, levante o braço. Chama a PT. Ele chama. Peraí, chama. Isso, eu gosto desde o começo dessa música. Chama. Chama. Chama a verete. Vai pra cima agora, vai. Aconteceu alguma coisa. Posso te falar? Mataram o meu peito. Eu não fui, não sei quem foi. Eu também. Se eu encontrar o matador, vou me vingar. O meu peru. Era de meu peru. Vítima. Meu peru. Adeus, peru. Meu peru. Do coração. Mataram o meu peru. Eu não fui, não sei quem foi. Eu também. Se eu encontrar o matador, vou me vingar. De raça, meu peru de estimação, meu peru, adeus peru, meu peru do coração. Hey, hey. parceiro Fernando da Bis e o Pitel lá da São Felipe. Tem de ser. Só sabe dormir no pau. Só sabe dormir no pau. Só sabe dormir no pau. Só sabe dormir no pau. Bora, rebelde, bora. Quero ver. Causando maropiro na doca do ver o peso no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do. Olha, eu já toquei no meio do pitio, é pai d'égua. Pitio, no meio do pitio. É! E aí? Eu fui cantar carimbó lá, lá no ver o peso, urubu sobrevoando. Eu logo pude prever. Parece que vai chover. Parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popstar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Com seu rebolado. Ai, ai. Menino, o que fazer com essa saia rodada? DJ Rebelde. Começa a tua saia, gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado. Quero ver. Ai, ai. Menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai. É na palma e no couro. Essa roda gira, o que vou fazer? Ai, menina. Ai, menina. Vem pra roda, vem. Ai, menina. Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó, sei que é ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó, sei que é ginga do teu rodado. Atravessei de um barco. Atravessei de um barco para o lado francês, pra tomar um café. E quando eu cheguei lá, falei meu português. Você não entendeu. Eu falei um pouquinho francês. Bonjour, mon cher. Como ça va? Vou bien, merci. Mon cher, como está? Mon cher, vem tomar um café à bubuí. Bonjour, mon cher. Como ça va? Vou bien, merci. Mon cher, como está? Mon cher, vem tomar um café à bubuí. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona passa o igarapé. DJ Rebelde! Chegou Dona Mariana, aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona passa o igarapé. escorregou, mas não caiu. Escorregou, mas não caiu. Foi Mariana. Se é queda de mulher. Foi Mariana. Se é queda de mulher. Chegou dona Mariana. Chegou dona Mariana. Obrigado, Natibel. Valeu, Augusto. Valeu, Zezinho. Aê, se a dona passa o carapé. Uma estrela no céu brilhou. Uma estrela no céu brilhou. Foi Mariana. Cabocla que já baixou. Foi Mariana. Cabocla que já baixou. Chegou dona Mariana. Chegou dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona passa o igarapé. Chegou dona Mariana. Chegou dona Mariana. Da Vila de Canindé, parece a dona, passa o igarapé. Peraí, já toquei de tudo, não já? Tá faltando mais alguma coisa? Não tá faltando nada? Tá faltando sim, peraí. Peraí que eu vou aquecer, peraí. Acelera, Rebeca. Isso, acelera, vai. Joga, só que confia em Deus aí, joga a mãozinha. Forte faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira chamar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu pomoso garanhão cavalgando toda a rua. Eu sou cavaleiro. Bora, Fernando, bora, Bitê. Ela em cima do crina negra. Joga, uma joga terceira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca de meter. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Como é que vocês estão? Na emenda. Amarre a corda direito. Na emenda. Pra corda não arrebentar. Na emenda. Quero um trabalho bem feito. Todo mundo satisfeito. Brincando de emendar. Na emenda. Tem moça que quebra a jura. Na emenda. E depois não pode emendar. Na emenda. Mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Tem gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha. Só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada. Segura a pisada. Quero ver, quero ver. Nada. Quero ver o que é que é. Nada. Quero ver a roda. Quero ver a grande roda. Quero ver a quadrilha. E quero ver todo mundo formando. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Simbora, moçada. Segura a pisada. Só na zabumbada. Só na sanfonada. E vai pra cima, sim. Vai. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá. Requebra pra lá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. E aqui no Limeira tem morena, tem loira. Lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior assim. Com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e DJ paixão. DJ Rebelde. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior. Com certeza é também o melhor. Rebelde. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro. O forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar uma da sorte da beleza que existia. Pra lá eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arrastou, arrastou na areia. Minha sereia, São João é um amor. Ih, rapaz. Me arraiou, arrastou na areia. Minha sereia, São João é um amor. E o rebelde vai tocando e vai tocando e vai dançando e vai dançando. Vamos lá. Bora, minha gerente Brenda. Na boate Costa Cor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Costa Cor. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Costa, Costa Cor dança agora. Na dança do coçaco não fica coça fora. Vem pra Costa, Costa Cor dança agora. Não fica coçado fora. Valeu, Fernando, valeu, Bidão. É um forró, mas... Valeu, meu patrão Sola. Homem da R aí, Muito Vargas. Obrigado, meu parceiro Renato. Valeu, Brenda. Família Mega Brasil, obrigado. DJ Rebelde. Estava em Moscou dançando pagode russo na boate Corsacô. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Corsacô. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Corsaco dança agora, na dança do corsaco, não fica corsaco fora. Corsaco dança agora, na dança do corsaco, não fica corsaco fora. Do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu, o povo canta, o povo dança. Alavante, alavanto. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus. As minhas aí da Toca da Perigosas estão com a gente ainda. Maracatu, estrela cadente, cai do céu. Fala, patriarca. Estrela cadente, é claro, véu. Feliz dia dos papais pra todos os papais. A noite é dona do bora, bora, bora, bora, bora. Vaga, vagueia, vagabundo, vagalume. Sara sereia, assim na cena de ciúme. É madrugada, é pé na estrada. É passaredo, é passarada. É muito pouco, é quase nada. Na palma da minha mão. A Dra Brena e Guriga. A Dra Brena e seu paizão Guriga. Proprietário aqui do Mega Brasil. Obrigado, Guriga. Feliz dia dos papais para todos os papais. Obrigado, Paulo. Na palma da minha mão. DJ Rebelde. Sequência infinita! Me perdi no seu olhar. Vai. Tudo me fez apaixonar. Quando eu te encontrei, é pra dançar! Me perdi no seu olhar. Já vamos. Caminhamos à luz da luz. E aí? Naquela noite decidi ser tua. Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão. Chegou no forró. E chegamos no forró. No forró. Era noite de São João. E fizemos a festa, eu, você, meu amor. A Rocha Rebelde. A Rocha Sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira. E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor abençoar. A Rocha Sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira. E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra DJ esse amor Rebelde. A Rocha, o nosso sanfoneiro, que eu quero dançar forró, mastruz com leite. DJ Rebelde. E aí? Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no mundo estrelado. Céu, eu vi o povo cantando embalado. Como

Vou tocar isso aqui, ó. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, agora sim. Este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez. Ei, Gustavinho, animando aí. Passe logo de você. Tanto assim. É por você. É por você. E canto. Relembra, vai. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Júlia. Cada beijo que você me dá. Júlia. Faz meu corpo todo. Vou até que horas hoje? Vou até que horas hoje? Sei que não teria nenhuma razão. Esses 10 minutinhos aqui, tá bom? Pode ser? É por você. 10 minutos de saudade, vai. Pode tudo transformar. Obrigado, Sérgio Limeira. Tudo se perder. Obrigado a todos vocês que vieram participar dessa grande festa. O mundo virar contra mim. Infelizmente, a gente tem que ir embora porque a gente tem outros compromissos. Cada dia que passar. E vocês sabem disso. Ainda muito. Compromisso é compromisso. Meu amor. E de feita. É por você. O Rebelde até 7 da manhã no Limeira. Mais uma vez amanhecendo no Mega Pressão. Para aliás que eu dei valor de tocar. Obrigado, Brenda, obrigado. Toda a família Mega Pressão. Valeu, Renato. DJ Rebelde. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude e desisti de te perder. E até já vai? Que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você. Não esquece do Rebelde, tá bom? Nem você de mim. Pode dizer que eu não vou esquecer. Sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou. Estou morrendo de saudade. Outra vez volto a pedir pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. O maestro da saudade. Consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre meu caminho. Essa quem sabe canta. Canta aí, vai. Ninguém lhe amou mais do que eu. E a vida? A vida é nada sem você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Por isso quero lhe abraçar e a tristeza esquecer com você. Thank you. pra te avisar que estou aqui no limite. Vai chorar. Estou apaixonado por um outro. Fala, Nedimeu! Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. É tarde, é tarde. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Xalalalalala. Xalalalalala. Xalalalala. Essa é a história de um novo herói. Pelos cumpridos a bola deu vento. Obrigado, gente. Essa é a nossa última de hoje. Obrigado a toda a galera da sede do Limeira. Agradecendo mais uma vez a galera do Mega Pressão. Essa música é lá pro Zezinha, lá de Mel, lá de Margarina, de Nova Luz. Tinha um sonho e pra Nova York. Fora namorada. Você ser um caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Eu tenho uma música aqui pra tocar, vou tocar, vou tocar, peraí. Essa é a história de um novo herói. Ela tá guardada em sete chaves. Ela vai tocar agora. Pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada. Você ser um caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Amour, amour, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. Original, original. When that sun is high in the Texas sky, I'll be bucking it to counterfeit. É a minha saideira! Amor, e pode escrever que essa vai tocar com o Rebelde. Já tá tocando! É quando soma! Took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe, lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. I've been looking for a way, baby. George ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo is on my mind. Música firme, né? É a original! Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I got on. Água do som, pai d'água. Ain't got time, but what I got is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Oh. Alan Jackson, everybody! Há brilho de faca onde o amor vier. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Toquei original, né, Brasília? Ninguém sai com o coração. Olha o Zé Ramário, vem varando. Ao tentar revê-la, um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Isso que é chamado de maestro. Um grande amor do passado se transforma em amor. Maestro vem de maestrismo. Aonde procura as raridades, as músicas esquecidas pra tocar. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. É rebelde! Vai! Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. É rebelde! Mas o peito dormente espera um bem querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer. DJ Rebelde, maestros da saudade. O passado de falta num semblante de mulher. DJ Rebelde, maestros da saudade. O passado de volta. Gotinho gostoso de mulher. Obrigado, gente. Obrigado, Limeira. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa grande emoção, dessa grande festa aqui do Limeira. Obrigado mesmo de coração. Fiquem todos na santa paz e que Jesus nos acompanhe. E que Deus nos leve e nos conduza. Agora não tem nada melhor. Depois de você terminar uma festa como essa, e lavar a alma e agradecer a Deus. Agradecer o homem que projetou o universo. Obrigado, meu Deus. Espírito Santo, ore por mim. Olhe por nós, meu Deus. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Obrigado, Limeira! Que eu necessito usar, mas não consigo. Obrigado, meu Deus. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo. Vem interceder por mim. Obrigado, gente, todos vocês, obrigado. Toda a galera que veio curtir hoje aqui na sede do Limeira, veio curtir o Mega Pressão, o DJ Rebelde. Obrigado de coração. E um feliz dia dos papais para todos os papais do mundo. Obrigado, meu Deus. Estou clamando, estou pedindo. Fala, Gustavo! Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Obrigado, Júlia. Coração. Obrigado, Borrudo. Tá ferido. Obrigado a todos que o meu apostaram de trazer o DJ Rebelde hoje aqui. E quem gostou da festa, deu uma salva de palmas pra Deus, que ele merece aí. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Essas palmas não é pra mim, não, gente. Meu coração. É pro homem lá de cima. Porque sem ele, o meu amor está. A gente não poderia estar aqui. Então todo santo dia a gente tem que agradecer. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado a todos vocês por terem nos recebido aqui, pois a nossa equipe agradece a você que esteve presente nesta festa. Tchau, tchau, tchau, tchau. E até a próxima. Obrigado, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sujeito. Obrigado! Estou pedindo os papais para todos os papais. Estou pedindo. E a homenagem do maestro. Sabe a dor que estou. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olá, amigos, simpatizantes e admiradores do show do maestro do estado do Pará. Nessa data, eu, DJ Rebelde, o maestro da saudade, venho parabenizar todos os patriarcas do universo, inclusive as matriarcas que são mãe e pai ao mesmo tempo. Que Deus abençoe a todos nessa data muito especial. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Em nome do seu maestro da saudade, Rebelde. Rebelde. DJ Rebelde. Obrigado, gente. Obrigado, meu Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.